Hoje tem parque! O sucesso do parque de diversões continua em Paulínia. Venha aproveitar a semana com feriado aqui no Kiss Center Park. Estamos no Paulínia Winner Mall Shopping, ao lado da rodoviária. E aí, vai ficar de fora dessa? Funcionamos de terça a sexta, a partir das 18 horas. Sábado, domingo e feriados, a partir das 17 horas. Com a Museia da Alegria, você brinca à vontade. E aí, gostou? Venha se deliciar com as guloseimas do Parque de Diversões. Kiss Center Park. Aqui tem diversão. Venha e divirta-se. Hoje tem parque. O sucesso do Parque de Diversões continua em Paulínia. Venha aproveitar a semana com feriado aqui no Kiss Center Park. Estamos no Paulínia Winner Mall Shopping, ao lado da rodoviária. E aí, vai ficar de fora dessa? Funcionamos de terça a sexta, a partir das 18 horas. Sábado, domingo e feriados, a partir das 17 horas. Com a Museia da Alegria, você brinca à vontade. E aí, gostou? Venha se deliciar com as guloseimas do Parque de Diversões. Kiss Center Park. Aqui tem diversão. Venha e divirta-se.